Olá, ouvintes. Boa noite para todos. Começa agora mais uma edição de 20 Valores. Escolhem hoje Leandro Amador e Carlos Bonaparte. Comecemos pelo Leandro, apresentador do programa Portugal Musical. O Leandro também já apresentou o programa Sem Fronteiras, que atualmente é reexibido na Antena Web ao meio-dia, no replay. Vamos ouvir as suas 10 escolhas para esta noite. Daqui a pouco chegam as escolhas de Carlos Bonaparte, mas antes eu ainda regresso. Até já! Amor é meu.

sola paz. No más besos ni una sola caricia. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Perdóname. Antena Web, em primeiro lugar. Simbora comigo, vai. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Que delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Vai! Cheio de delícias aqui. Sábado na balada, a galera começou a dançar. E passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, bem? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Epa! Cheio de delícias aqui. Sábado na balada. Começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Delícia, delícia, assim você me mata. Se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, né? Epa! Eu quero ouvir a galera, hein? Vamos caprichar! Simbora comigo, vai! Nossa, o quê? Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, Delícia, delícia. Assim você me mata, hein? Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Delícia! Se eu te pego, hein? Vai! Nossa! Me pierdo cuando me enamoro. A ver.

shelter from the rain. All through the night into the day. He never said he'd go away, but he did. And as she cried, I saw him just like you did that morning. No reason, no warning. Must this dream have an end for me? Oh, tell me why. Why can't you be here by my side? Tell me why. Someone to hold on through the night. Please just tell me why. She tried her best to please him in every special way. Promise he'd do the same. Cherish the kiss that started and the feelings that he shared. Like the wind beneath the dying sail. Endlessly loving without fail. And he said, death to us, but to this I swear to be there beside you. Sintoniza-te. Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place. There's a place in your heart and I know that it is love. And this place came as brighter than

Mais música na Antena Web. Gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. And as I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street. But not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them need? A sonorous disregard, a broken bottle top, and a one man flow. They follow each other on the wind and know, cause they got nowhere to go. And the white no one yet. See, 'cause they got no place to be. That's why.

do Antinoel. It's every day I'm in this place. I feel